do amor. Revelou-se imprevisível, risco em tudo se perder. Revelou-se até ciúme, nunca se pensou. Agora vê se tudo isso pode ser. Quem saberá julgar se está o olhar dos vivos se rendeu. Agora vê se tudo isso pode ser. Pode olhar, são duas almas nuas, destilados degustando. Pode ser. Quem saberá julgar se está